pra ter apagado as mensagens. Não vem com essa que depois você me fala. Quero saber agora, senta aí, não me enrola. Você mandou pra alguém que não era eu, ou se mandou, se arrependeu. Se não tem culpa no cartório, então me diz por quê. Tá gaguejando demais, bebê, se enrolando por quê? Se não deve tão falar, se não deve tão falar. Tá gaguejando demais, bebê, se enrolando por quê? Se não deve tão falar, se não deve tão falar. Alguém que não era eu, ou se mandou, ou se arrependeu. Se não tem culpa no cartório, então me diz por quê. Tá gaguejando demais, bebê, se enrolando por quê? Se não deve tão falar, se não deve tão falar. Tá gaguejando demais, bebê, se enrolando por quê?